cheiro 11, Albans, Minnesota, 1929. Duas mulheres de blusa branca encontraram-se sentadas à frente de máquinas de costura pretas, com a palavra Singer gravada a dourado ao longo do corpo de cada máquina, bombeando um pé no pedal de ferro forjado que faz a agulha subir e descer. Não levantam a cabeça quando entramos, permanecem simplesmente a observar a agulha, passando a linha por baixo do pé e pressionando o tecido para que se mantenha liso. Uma jovem roliça de cabelo castanho frisado está ajoelhada no chão, à frente de um manequim de pano, a cozer pérolas minúsculas num corpete. Uma mulher de cabelo grisalho encontra-se numa cadeira castanha, de costas absolutamente retas, a fazer a bainha a uma saia de calico. E uma rapariga que parece ter apenas mais uns anos do que eu está a uma mesa a recortar um molde em papel fino. Na parede, acima da sua cabeça, há um quadro bordado que diz em ponto de cruz, preto e amarelo: "Mantém-me ocupada como uma abelha." "Fanny, podes parar por um minuto?", diz Mrs. Byrne, tocando no ombro da mulher de cabelo grisalho. "Avisa as raparigas." "Pausa", anuncia a mulher mais velha. Todas levantam a cabeça, mas a única que muda de posição é a rapariga pousando a tesoura. Mrs. Byrne olha em redor, de queixo em riste. "Como sabem, já há bastante tempo que precisamos de ajuda. E é com satisfação que vos informo que a encontramos. Esta é a Dorothy." E erga a mão na minha direção. Dorothy diz olá à Bernice. Trata-se da mulher de cabelo frisado. À Joan e à Sally, as mulheres a trabalhar nas máquinas Singer. À Fanny, a única que me sorri. E à Mary. "Mary", diz ela à mais jovem, "ajudas a Dorothy a conhecer o espaço? Ela pode fazer algumas das tuas tarefas e deixar-te tempo para outras coisas. E Fanny, tu vais supervisionar, como sempre." "Sim, senhora", responde Fanny. A boca de Mary comprime-se e ela fita-me com um ar ríspido. "Bom, então", continua Mrs. Byrne, "de volta ao trabalho. Dorothy, a tua mala está na entrada. Durante o jantar falaremos de onde irás dormir." Vira-se para ir embora, mas ainda acrescenta: "Cá em casa as horas de refeições são fixas. Pequeno almoço às 8, almoço ao meio-dia, jantar às 6. Não se petisca entre refeições. A autodisciplina é uma das qualidades mais importantes que uma jovem pode possuir." Assim que Mrs. Byrne sai da divisão, Mary faz-me sinal com a cabeça e diz: "Anda lá, despacha-te. Achas que tenho o dia todo?" Obediente, aproximo-me e coloco-me atrás dela. "O que sabes de costura?" "Costumava ajudar a minha mãe com remendos." "Alguma vez usaste uma máquina de costura?" "Não." Ela franze o sobrolho. "Mrs. Byrne sabe isso?" "Não me perguntou." Mary suspira, visivelmente irritada. "Não estava à espera de ter de te ensinar o básico." "Eu aprendo depressa." "Espero que sim." Mostra-me uma folha delicada de papel de seda. "Isto é um molde. Alguma vez ouviste falar disto?" Aceno com a cabeça, ao que ela prossegue descrevendo as várias componentes do trabalho que farei. Passo as horas seguintes dedicada a tarefas que mais ninguém quer fazer: desfazer pontos, alinhavar, varrer, apanhar alfinetes e espetá-los em almofadas. Estou sempre a picar-me e tenho de ter cuidado para não manchar o tecido com sangue. De vez em quando, ao longo da tarde, as mulheres ajudam o tempo a passar com conversas simples e com uma ou outra melodia entoada. Mas estão quase sempre em silêncio. Passado algum tempo, digo: "Desculpem, preciso de ir à casa de banho. Podem dizer-me onde é?" Fanny levanta a cabeça. "Levo-a eu. Os meus dedos estão a precisar de descanso." Pondo-se de pé, com alguma dificuldade, avança para a porta. Sigo-a pelo corredor. Passamos por uma cozinha simples e imaculada e saímos pela porta das traseiras. A nossa latrina é aqui. A Mrs. Byrne, que nunca te apanha a usar a da casa, avisa-me com um sotaque cerrado. Ao fundo do quintal, com tufos de ervas que fazem lembrar uns quantos cabelos numa cabeça calva, há um barracão velho com uma fenda na porta. Fanny, indica-me. Eu espero. Não é preciso. Quanto mais tempo ficas lá dentro, mais os meus dedos podem descansar. O barracão é ventoso e eu vejo um feixe de luz pela fenda. Um assento preto, gasto até à madeira em alguns sítios, encontra-se colocado no meio de um banco grosseiro. Há pedaços de jornal pendurados de um rolo numa parede. Lembro-me da latrina nas traseiras da nossa casa em Kinvará, pelo que o cheiro não me choca. Mas o assento é mesmo frio. Como será vir cá no meio de um nevão? Assim, imagino eu, só que pior. Quando acabo, abro a porta a puxar o vestido para baixo. És tão magrinha que dá pena, diz Fanny. Aposto que tens fome. Tens? Ela tem razão. O meu estômago parece uma caverna. Um bocadinho, admito. O rosto de Fanny é enrugado e franzido, mas os seus olhos brilham. Não consigo perceber se terá 70 anos ou 100. Usa um vestido bonito, roxo com um padrão floral e um peitilho justo, que eu fico a pensar se terá sido ela a fazer. Mrs. Burr não nos deu grande coisa para o almoço, mas deve ser mais do que o que comeste. Leva a mão ao bolso lateral do vestido, de onde tira uma pequena maçã luzidia. Guardo sempre qualquer coisa para depois, não vá precisar. Ela tranca o frigorífico entre refeições. Não, digo eu. Ah, pois é. Diz que não nos quer meter lá o nariz sem autorização. Mas eu costumo conseguir arrebanhar uma coisa ou outra. Oferece-me a maçã. Não posso. Vá lá. Tens de aprender a aceitar o que as pessoas estão dispostas a dar-te. A maçã tem um cheiro tão fresco e doce que me faz crescer água na boca. É melhor comeres isso aqui, antes de voltarmos. Vira-se para a porta da casa e depois lança um olhar de relance para as janelas do primeiro andar. E se a levasses para a latrina? Por pouco convidativo que isso pareça, tenho tanta fome que não me importo. Volto para o pequeno barracão e devoro a maçã até ao caroço. Escorre-me sumo pelo queixo, que limpo com as costas da mão. O pai costumava comer a maçã com o caroço e tudo. É onde estão os nutrientes todos. É mesmo ignorante deitá-lo fora, dizia. Mas a mim, a cartilagem dura faz-me lembrar as espinhas de um peixe. Quando abro a porta, Fanny esfrega o queixo. Olho para ela, intrigada. Provas, explica ela. Ao que limpe o maxilar pegajoso. Mary recebe-me com um esgar quando volto à sala de costura. Arremessa-me uma pilha de roupas e diz: aprendi isso com alfinetes. Passo a hora seguinte a juntar as peças para serem costuradas com o máximo de cuidado. Mas sempre que pouso uma peça completa, ela pega-lhe, dá-lhe uma vista de olhos apressada e atira-me de novo. Isso está um desmazelo. Faz outra vez. Mas não discutas. Devias ter vergonha deste trabalho. As outras levantam a cabeça e, em silêncio, regressam à costura. Com as mãos a tremer, tiro os alfinetes. Depois volto a prender lentamente o tecido, medindo 2,5 cm entre cada alfinete com uma régua metálica de modista. Sobre o lintel da lareira, um relógio dourado e ornamentado com uma redoma de vidro vai tic-taqueando ruidosamente. Contenho a respiração enquanto Mary inspeciona o meu trabalho. Isto tem algumas irregularidades, declara por fim, erguendo a peça. O que é que fiz mal? Está incerto. Mary não olha para mim. Se calhar tu não... A frase fica incompleta. O quê? Se calhar não foste feita para este tipo de trabalho. Tenho o lábio inferior a tremer e aperto muito os lábios. Não deixo de pensar que alguém, talvez Fanny, irá intervir, mas ninguém o faz. Aprendi a cozer com a minha mãe. Isto não é remendar um rasgão nas calças do teu pai, As pessoas pagam bom dinheiro. Eu sei cozer, interrompo-a, se calhar até melhor do que tu. Mary fita-me boquiaberta. Tu não és nada, dispara. Nem sequer tens uma família. Sinto um formigueiro nos ouvidos. A única coisa que me ocorre dizer é: e tu não tens maneiras. Levanto-me e saio da sala, fechando a porta atrás de mim. No corredor escuro, pondero as opções que tenho. Poderia fugir, mas para onde iria? Passado um momento, a porta abre-se e Fanny sai. Valha-me Deus, menina, sussurra ela, porque tens uma língua tão comprida. Aquela rapariga é má. Que mal é que eu lhe fiz? Fanny pôs uma mão no meu braço. Tem os dedos ásperos, calejados. Não vais conseguir nada com discussões. Mas os meus alfinetes estavam direitos. Ela suspira. A Mary só se prejudica a obrigar-te a repetir o trabalho. Pagam-lhe à peça. Por isso não sei o que é que ela pensa que está a fazer. Mas tu, bem, deixa que te pergunte o seguinte. Eles pagam-te? Pagar-me? Fanny, exclama uma voz acima de nós. Levantamos a cabeça e deparamo-nos com Mrs. Burr no alto das escadas. Está com a cara afogueada, mas o que é que se passa? Não consigo perceber se ouviu o que estávamos a dizer. Nada com que se preocupar, minha senhora. Apressa-se Fanny a responder. Um arrufo entre as meninas, nada de mais. Por causa de quê? Sinceramente, minha senhora, acho que não vai querer saber. Ah, mas quero. Fanny olha para mim e abana a cabeça. Bem, sabe aquele rapaz que entrega ao jornal da tarde? Começaram a discutir se ele teria namorada ou não. Sabe como são as raparigas? Lentamente, expiro o ar que tinha contido. Que tolice, Fanny, diz Mrs. Byrne. Por isso não queria contar-lhe. Voltem lá para dentro. Dorothy, não quero ouvir nem mais uma palavra acerca deste disparate. Entendes? Sim, senhora. Há trabalho a fazer. Sim, senhora. Fanny abre a porta e caminha à minha frente para dentro da sala de costura. Eu e Mary não trocamos nem mais uma palavra durante o resto da tarde. Nessa noite, ao jantar, Mrs. Byrne serve carne picada, salada de batata tingida de cor-de-rosa por beterrabas e uma couve com textura de borracha. Mr. Byrne mastiga ruidosamente. Ouço cada estalido do seu maxilar. Sei que devo pousar o guardanapo no colo. A avó ensinou-me. Sei comer com faca e garfo. Apesar de a carne estar seca e sem saborona como cartão, estou tão esfomeada que só ao custo consigo não devorar tudo de uma vez. Porções pequenas, como uma senhora, dizia a avó. Ao fim de alguns minutos, Mrs. Byrne pousa o garfo e diz: Dorothy, está na altura de falarmos das regras da casa. Como já sabes, deves usar a latrina das traseiras. Uma vez por semana, aos domingos à tarde, vou preparar-te um banho na tina da lavandaria que fica ao lado da cozinha. O domingo também é dia de lavar roupa, tarefa em que deverás colaborar. A hora de deitar é às 9, com todas as luzes apagadas. Há uma enxerga para ti no armário da entrada. Deves tirá-la à noite e voltar a enrolá-la e arrumá-la bem de manhã, antes de raparigas chegarem, às 8:30. Vou dormir no átrio? Pergunto surpreendida. Céus, não estavas à espera de dormir o primeiro andar connosco, pois não? Pergunta com uma risada. Nem pensar. Quando o jantar chega ao fim, Mr. Byrne anuncia que vai dar um passeio. E eu tenho que fazer, afirma Mrs. Byrne. Dorothy, lava a louça. Presta atenção ao lugar de cada coisa. A melhor forma de aprenderes os nossos costumes é estares atenta e ensinar-te a ti mesma. Onde guardamos as colheres de pau, os copos de sumo. Há de ser um jogo divertido para te entreteres. Vira-se para se ir embora. Não deves incomodar-me nem a Mr. Byrne depois de jantar. Irás deitar-te à hora adequada e desligarás a tua luz. Com um sorriso breve, diz: esperamos que a experiência contigo seja positiva. Não faças nada para desmereceres a nossa confiança. Olho em redor, vejo os pratos empilhados no lava-loiça, as cascas de beterraba a mancharem uma tábua de cortar, uma frigideira semicheia de couve translúcida, uma grelha esturricada e coberta de gordura. Lanço um olhar rápido à porta para ter a certeza de que os Burns foram embora. Espeto um garfo num pedaço da couve sem sabor e engulo avidamente, quase sem mastigar. Como o resto da couve, assim, à escuta dos passos de Mrs. Burns nas escadas. Enquanto lavo a louça, pela janela por cima do lava-louça, vou observando o quintal das traseiras, já indistinto, pois está a anoitecer. As poucas árvores retorcidas, com os troncos finos a dar lugar aos ramos. Quando acabo de esfregar a grelha, o céu está escuro e o quintal desapareceu. O relógio, acima do fogão, marca 7:30. Sirvo-me de um copo de água da torneira da cozinha e sento-me à mesa. Parece-me demasiado cedo para ir para a cama, mas não sei que mais fazer. Não tenho um livro que possa ler. E não vi nenhum na casa. Nós também não tínhamos muitos livros no apartamento em Elizabeth Street, mas os gêmeos estavam sempre a arranjar jornais velhos dos Jardinas. Na escola, aquilo que eu mais gostava era de poesia, de Wordsworth, Keats e Shelley. A professora fez-nos decorar os versos de Ode a uma Urna Grega. E sozinha, na cozinha, fecho os olhos e sussurro: inviolada noiva de que é tudo e paz, filha do tempo lento e da muda harmonia. Nota: primeiros versos de Ode a uma Urna Grega, de John Keats, na tradução do poeta brasileiro Augusto de Campos. Fim de nota. Mas não consigo lembrar-me de mais. Preciso de ver as coisas pelo lado bom, como a avó dizia sempre. As coisas aqui não são assim tão más. A casa é austera, mas não desconfortável. A luz por cima da mesa da cozinha é quente e alegre. Os Burn não querem tratar-me como uma criança, mas eu também não sei se quero ser tratada como tal. Um trabalho que me mantenha as mãos e a mente ocupadas é provavelmente aquilo de que preciso. E em breve irei para a escola. Penso na minha casa em Elizabeth Street. Tão diferente. Mas na verdade não era melhor do que esta. A mãe, na cama, a meio da tarde, com o calor abrasador, deitada no seu quarto já de noite, com os rapazes a queixarem-se de fome, Maisie a chorar, e eu a pensar que ia dar em doida com o calor, a fome e o barulho. O pai sempre fora, a trabalhar, dizia ele. Embora o dinheiro que trazia fosse menos a cada semana que passava, e ele chegasse aos tropeções depois da meia-noite a feder a cerveja. Ouvíamo-lo a cambalear escada acima, a cantar o hino nacional da Irlanda a plenos pulmões. We are children of a fighting race that never yet has known disgrace. And as we march the foe to face, we'll chant a soldier's song. Nota: versos de A Soldier's Song, compostos em 1907 por Peter Kearney e adotados nos anos 20 como inoficial. Numa tradução livre, estes versos dizem: somos filhos de uma raça combatente que nunca mereceu desonra, e ao marcharmos ao encontro dos inimigos, cantaremos a canção de um soldado. Fim de nota. E depois a entrar efusivamente no apartamento, enquanto a mãe ralhava com ele para que fizesse pouco barulho. Ele ali ficava, com a silhueta recortada à luz granulosa do quarto. E apesar de todos devermos estar a dormir e de fingirmos que estávamos, sentíamos-nos arrebatados, maravilhados com a sua alegria e fanfarronice. No armário da entrada encontro a minha mala e um monte de roupas de cama. Desenrolo uma enxerga de crina de cavalo e ponho uma almofada fina, amarela, por cima. Há um lençol branco com que cubro a enxerga, entalando-o para o prender, e uma manta carcomida por traças. Antes de me deitar, abro a porta das traseiras e vou até à latrina. O candeeiro da cozinha ilumina tenuemente cerca de 1,5 metros de exterior e depois tudo fica às escuras. Sinto a vegetação seca que vou pisando. Já conheço o caminho, mas é diferente à noite, quando os contornos do barracão mal se distinguem. Olho para o céu sem estrelas. Tenho o coração a latejar. Este negrume silencioso assusta-me mais do que as noites na cidade, com todo o barulho e luzes. Abro o ferrolho e entro no barracão. Depois, a tremer, puxo as cuecas para cima e fujo dali, ouvindo a porta a bater enquanto atravesso o quintal a correr e subo os 3 degraus para entrar na cozinha. Tranco a porta, conforme mandaram, e encosto-me a ela a ofegar. E depois reparo no cadeado no frigorífico. Quando terá aquilo acontecido? Mr. ou Mrs. Byrne devem ter descido enquanto eu estava lá fora.